No meu formato original, sou um ser de aproximadamente 3 a 4 metros, azul, com três dedos, cabeça comprida e ovalada, braços e pés bem compridos também, ambos com três dedos, levemente pintado, manchado com tons de azuis mais escuros. Quando falo e peço com clemência que abram a mente das conexões energéticas e vibracionais, é nessa seara. Muitos não trazem amor pela sua casa, que é o seu corpo, como terão amor pelo planeta? O planeta clama, o universo pede misericórdia. Não há mais prazo a ser dilatado. É preciso que a mudança aconteça. Mas existe uma lei universal, que é o livre-arbítrio. E isso depende de cada um. Graças a Deus. A minha missão com esse planeta é auxiliar os espíritos sofredores, como vocês falam, a sair desse estado do padrão vibracional inferior, para que esses que aqui ainda habitam possam entrar num processo de regeneração. Vocês precisam abrir um pouco mais a mente. E não sou o primeiro a dizer isso a você. É, realmente. Quando se tratam de seres extraterra. Sim. Para mim, vocês são seres extraterra. E no frigir das contas, o que são seres extraterra? É. Porque um ser extraterra é a sua matéria. Não é o seu espírito. Claro. Somos frequência. Evoluímos com o tempo. Vocês também precisam compreender que a morte de vocês é da matéria. Seu espírito não morre. Claro. Então, nesse planeta, a densidade de vocês é equivalente ao que chamamos aqui da densidade do espírito. Uma densidade fluídica. Certo. Todos são importantes. Não para mim, mas para o Cristo. Como posso lhe ajudar? Qual é o seu nome? Irmão Kardashian. Irmão Kardashian. Sim. E o seu espírito é natural, é original de qual planeta? Meu planeta hoje não existe mais. Não. Ele foi sucumbido em guerras. Hoje eu resido na Lua, junto com outros seres de outros planetas, que tiveram o mesmo fim planetário que o meu. Claro que sim. Pode-se saber a qual galáxia pertencia ao seu planeta? Ah, esta mesma. A mesma? Sim, a Via Láctea. Certo. O Sistema Solar tem algum nome? Vocês ficam colocando como se houvessem separações. Sim, senhor. Já tá bom, então. Olha só. Quando o senhor pensou em trabalhar com a Terra, precisou aprender os nossos modos, as nossas culturas, a nossa língua? Precisei. Como cientista, já venho estudando toda essa raça e todo esse desenvolvimento planetário. Afinal, me coloquei à disposição para auxiliar a esse planeta pela afinidade, pela história e pela missão que me foi conferida, por fazer parte de tropas estelares, que tem como missão o auxílio da regeneração planetária. Precisava estudar os costumes para assim poder auxiliar a todos aqueles que aqui estivessem. Claro que sim. Isso levou quanto tempo? O seu tempo? É. Ou o meu tempo? O meu tempo. O trabalho já leva-se quase 200 anos. Qual que é o seu objetivo, sua meta? A minha missão com esse planeta é auxiliar os espíritos sofredores, como vocês falam, a sair desse estado do padrão vibracional inferior, para que esses que aqui ainda habitam possam entrar num processo de regeneração, auxiliar a vocês a refazer a malha magnética que envolve o campo áurico do ser humano, facilitando a comunicação assim como era na época dos Atlantes, Lemurianos. Mas a grande dificuldade, por mais que se ouçam, que vocês tenham a capacidade, é na crença e na confiança. Claro. Fala um pouco mais dessa outra forma de comunicação que o senhor quer auxiliar a desenvolver na Terra. Vocês precisam lembrar que vocês são espíritos. Vocês estão matérias. Ou seja, vocês são de uma raça hoje, terráquea, mas são espíritos terrenos, dessa padronagem vibracional. Nos tempos antigos, quando acreditavam que tudo era mais simples, vocês conseguiam se comunicar com a organização superior planetária. Só que quer conhecer o ser, dê poder a ele. Assim como em outras raças. E muitas das vezes foram se perdendo. Por isso que me afinizo com a Terra. Pois foi assim também meu planeta. E após muitos estudos, me coloquei à disposição de auxiliar a nesse novo formato que pudessem expandir e abrir cada vez mais os seus centros de força, no qual se chamam chakras. O seu objetivo é ajudar as pessoas a abrirem essa forma de comunicação? O meu objetivo é ajudar a todos aqueles seres, primeiramente, que queiram ser auxiliados. Sim. Segundo, sim, auxiliar nessa comunicação. Auxiliar a humanidade, e não só o planeta Terra, mas a toda a orbe. Pois vocês fazem questão de separar os universos. Mas somos todos únicos e integrados. No momento que eu auxilio a vocês, eu me auxilio. Como que o senhor lida com o nosso senso de humor? E existe senso de humor em si? Como o senhor definiria o seu senso de humor? Eu tenho senso de humor. Só não posso ter senso de humor com Thaís. Claro. Porque senão ela se espalha mais do que é. Mas com vocês tem o senso de humor. Sim. E faço piadas. Qual que é a sua aparência? Como estou agora? É. Qual o meu formato original? Vamos falar primeiro como está agora, por gentileza. Agora estou aparentando um homem. Muito parecido com uma raça hindu, uma pele mais acobreada, um nariz mais comprido, uma face mais alongada, barba cerrada, turbante azul, roupas brancas com detalhes em dourado, o manto transpassado com abotoaduras e algumas medalhas de condecorações e identificações, calça do mesmo tecido e pés descalços. Certo. E como o senhor é visto na sua forma original? No meu formato original, sou um ser de aproximadamente 3 a 4 metros, azul, com 3 dedos, cabeça comprida e ovalada, braços e pés bem compridos também, ambos com 3 dedos, levemente pintado, manchado, com tons de azuis mais escuros. Claro. No seu planeta, como vocês se comunicavam? Mentalmente. Era um planeta mais evoluído que a Terra? A evolução é um estado muito relativo. Não necessariamente. Se for olhar pelo viés mental, sim, conseguimos alcançar o maior uso da nossa energia mental. Assim, a fala verbal não era necessária. Mas a nível comportamental, não. Afinal, meu planeta hoje já não existe, mas é de vocês ainda assim. É, realmente. Quantas pessoas existiam no seu planeta? Fala de número de habitantes? É. Dentro da ciência de vocês, o meu planeta seria uma estrela. Uhum. Na ciência de vocês, um planeta é necessário ter um tamanho específico. Mas a nível de habitantes, acredito que deveremos ser em torno de 10 a 15 milhões. 10 a 15 milhões. Ou bilhões. Milhões. Milhões, claro. Éramos pequenos. Claro. Comparados ao planeta de vocês. Sim. Certo. E vocês se organizavam como forma de hierarquias governamentais como nós? Sim, governamentais, familiares, sociais. Existia a instituição do casamento? Sim. Claro. E, obviamente, reprodução entre o gênero masculino e feminino. E agora você está dando voltas para me perguntar como acontecia a reprodução. Não. Mas pronto, se puder falar. Essa é a hora que você fala que eu lhe induzi a essa pergunta. Foi? A reprodução não era comumente igual aos terráqueos. Uhum. Era energético e vibracional. Era um copo baseado e pautado com muita amorosidade. Assim como vocês falam que o pinguim aqui escolhe uma parceira para toda a humanidade, assim somos nós. E somos frequências vibracionais. E nesse copo, nesse ato de sentimento puro, gera-se esse ser, que continua sendo alimentado através de frequências, vibrações, pensamentos, até que forme o seu campo áurico, para que fique mais fácil de ser entendido. Sim. Depois, a mulher fica grávida ou o homem? Não há o processo da fecundação como há com vocês. Não há o processo do ato sexual como há com vocês. É um cópulo frequencial, energético, vibracional, conexão. Assim como o contato e o atrito geram energia. Assim é o nosso contato. Como é que a criança nasce? Ela não nasce. Como eu lhe disse, são energias. É quando eu falo que vocês precisam enxergar e abrir a mente um pouco mais do que há no planeta de vocês. No momento que há um atrito, se você bater pedras, o que acontece? Sai faísca. Isso é a prova de que existe energia naquele atrito. Nasce assim, é? Se você quiser visualizar e assim for mais entendível, seria assim. Que legal. Então não tem o período da infância, já nasce adulto. Não, ele é desenvolvido como energia. Assim como um ser ovoide. E ele vai sendo desenvolvido e alimentado por frequências e pensamentos. Entendi. Vocês ficam quanto tempo no corpo antes de morrer? Não morremos. Somos frequência. Evoluímos com o tempo. Vocês também precisam compreender que a morte de vocês é da matéria. Seu espírito não morre. Claro. Então, nesse planeta, a densidade de vocês é equivalente ao que chamamos aqui da densidade do espírito. Uma densidade fluídica. Certo. Mas, até para o espírito nessa densidade, para ele é tão físico quanto é físico para nós, a nossa. Sim. Certo. O que não vamos ter são as necessidades fisiológicas. Claro, claro. E como é que era o sistema de educação? Era nível frequencial, sonoro, vibracional. Como vocês falam, a nível quântico. Eram explicadas as interligações, as conexões e a ciência. A física. Como seres racionais e emocionais, buscando e tentando alcançar o equilíbrio, como seres fractais. Pronto. Hoje, não, mas mesmo assim, quanto tempo vocês ficam como indivíduos, parte daquela sociedade, o que a gente chamaria de encarnados? No nosso planeta não existiam encarnados. Existiam vibrações. Ah. O vínculo energético é eterno. Se assemelha ao que vocês explicam dentro do kardecismo como a família espiritual. Vocês precisam abrir um pouco mais a mente. E não sou o primeiro a dizer isso a você. É, realmente. Quando se tratam de seres extraterra. Sim. Para mim, vocês são seres extraterra. E no frigir das contas, o que são seres extraterra? É. O que é um ser extraterra é a sua matéria. Uhum. Não é o seu espírito. Claro. Vamos falar um pouco do seu potencial, então, enquanto encarnado, enquanto incorporado num aparelho humano, aparelho mediúnico humano. Quando o senhor olha para mim, o senhor que decide como me ver ou pode ver as várias camadas? Eu vejo a sua densidade material. Uhum. E a sua pergunta é se eu vejo o seu espírito. Sim. Não, eu vejo a sua densidade material e os corpos que circundam o seu corpo material. Claro. Só verei o seu espírito se estiver em questões de desdobramento ou de sono. E seu espírito assumirá o seu formato material, pois é a sua referência espiritual, é a sua referência material. Sua referência espiritual é a sua referência material. Pronto, isso. Entendi. Mas se a média, por exemplo, segurasse na minha mão, o senhor teria acesso a mais informações do que tem agora? Você quer saber se consigo acessar suas memórias akáshicas de outras vidas? Sim, ou qualquer outra informação que o senhor pode acessar para saber o potencial seu através de um aparelho humano. As suas memórias akáshicas só posso acessar se me for dada essa autorização. Uhum. Dos mestres responsáveis por esse planejamento. Claro. Então não. A princípio, eu não poderia ver seu histórico reencarnatório. Uhum. Pois não tenho essa permissão nesse momento. Claro. Se pegarem você, vou ver as suas questões físicas, emocionais, mentais e espirituais. Pronto. E não necessariamente preciso que a matéria pegue na sua matéria. Sim. Apenas me conecto à sua frequência energética. Aham. Mas se houver a necessidade sua de que ele toque, lhe toco. Ah. Se quiser sentir a minha frequência vibracional, sentirá. Qual que é a diferença, por exemplo, uma pessoa ser de um raio e outra ser de outra? Para manifestação mediúnica dela. Você agora me pergunta os raios da fraternidade branca. Sim. Os raios da fraternidade branca, aqui no trabalho direcionado e desenvolvido nesta casa, uhum, é determinado pela vibração daquele que aqui está. Claro. Uma das coisas que foi explicado é que o raio, a frequência, esse espírito ou entidade, como vocês chamam, uhum, não é um guia espiritual que lhe acompanha. É um guia espiritual que trabalha na casa. Se porventura aquele médium sair e se ausentar desta casa ou do trabalho, outro médium que aqui chegar trabalhará com aquele mesmo espírito, com aquela mesma frequência. Portanto, que tem o mesmo padrão vibracional que aquele espírito, ou mesmo uma centelha vibracional daquele raio. Ainda no estudo das suas habilidades enquanto incorporado, responda por gentileza: o senhor tem mais acesso à leitura de uma pessoa incorporado ou desincorporado? Não há diferença. O meu limitador, como vocês falam, incorporado, é o conhecimento e a disponibilidade e disciplina da matéria através do que me comunico. O senhor pode repetir, por gentileza? Não sei se o senhor puder falar um pouquinho só mais alto. Não há diferença, uhum, no meu poder de percepção. Uhum. Já é assim que você fala. Claro. Pois não tenho poderes sobrenaturais. A dificuldade, quando incorporado, como vocês falam, apesar de dizer que não estou incorporado, estou apenas irradiado e conectado aos centros de força de Thaís. O que me limita são as limitações da matéria e do conhecimento de Thaís. Se ela não tiver o embasamento teórico, ela dificulta a minha comunicação e a minha movimentação. Se ela não confia, ela dificulta a minha movimentação e a minha comunicação. Por muitas vezes falei a ela que buscasse alguns conhecimentos, pois para que eu pudesse trabalhar com ela, para que ela entendesse aquilo que eu precisava falar a ela, ela teria que acessar esses conhecimentos. E não são conhecimentos novos para o espírito dela. São conhecimentos novos para a matéria. Quando ela estudava aquilo que direcionava, ela absorvia e entendia com muita facilidade, pois acessava as suas memórias do inconsciente, memórias do seu espírito. E aí consigo ter hoje uma mobilidade maior. Posso ter uma mobilidade maior do que o que tenho? Posso. Mas fico dependendo das limitações e das crenças de Thaís. Claro que sim. Explica para mim. Eu quero fazer um exercício com o senhor para compreender mais a sua percepção e se ela seria diferente para o senhor, pelo senhor ter a origem que tem de um espírito, por exemplo, mentor daqui. Não compreendi sua pergunta. O senhor, por estar na Terra com esse propósito, esses dois propósitos que o senhor citou no começo, teria, obviamente, uma desenvoltura maior que outros espíritos, tanto para a comunicação quanto para a ajuda, não é? Nos processos de ascensão. Seria assim? Deixe-me ver se compreendi. Como estou a estudar e auxiliar aos terráqueos, teria mais facilidade de acesso a essa raça do que aos outros espíritos? Não a essa raça, mas a esse propósito. No momento que me proponho a estudar, sim. Claro. Tudo depende de uma questão de estudo e disciplina. Pronto, não é ser melhor nem pior. Não. Claro. Então, quando se fala de aparelho mediúnico e de mediunidade, é uma forma de trabalho seu auxiliando a gente a desenvolver mais essa habilidade de comunicação, é isso? Sim, é uma das formas. Claro. Por onde o senhor começa quando olha para um ser humano? Começo em que sentido? A analisá-lo para ajudá-lo nesse desenvolvimento. Não analiso. Uhum. Não tenho esse poder de analisar ou de criticar ou de argumentar. Uhum. O que percebo, o que estudo, é a padronagem vibracional. Claro. O desenvolvimento dos seus centros de força. Uhum. E daí eu consigo perceber o seu potencial. Pronto. E você irá alcançá-lo, vai depender de sua disciplina. Sim, senhor. Eu tenho eu aqui, e eu pedi a um irmão que se aproximasse, pedi ao senhor de fazer um pouco com a gente esse estudo e as comparações dessa padronagem vibracional. Você quer que eu compare os seus centros de força com os centros de força do rapaz que está ao seu lado? Isso, esse irmão, ligando isso à mediunidade e à função que cada um veio. E aí a gente faz um estudo um pouco nesse sentido. Observe bem. Cada ser, quando reencarna, assume, como vocês falam, uma missão, uma responsabilidade e um desenvolvimento. Sim. Quando se fala no campo mediúnico, procede da mesma forma. Claro. É quando falo que existem mediunidades kármicas e mediunidades adquiridas. Existem mediunidades kármicas e existem mediunidades adquiridas, certo? Dentro das mediunidades kármicas... Dentro das kármicas... Seriam aquelas que, invariavelmente, em algum momento de sua vida terrena, nessa encarnação, você irá ter contato ou desenvolver de alguma forma. Claro. Dentro das mediunidades adquiridas, acontece no momento que você se equilibra e compreende que todos os seus centros de força estão interligados, ou seja... O seu corpo energético são vários sistemas interligados em um único sistema. Sim. Sendo assim, você vai adquirindo outras capacidades mediúnicas. Sim. Então, se for fazer um comparativo, posso fazer um comparativo da predisposição de desenvolvimento kármico mediúnico e da predisposição de desenvolvimento a partir de suas práticas e disciplinas. Por favor, obviamente as pessoas vão entender que jamais existe uma ideia de comparação sobre quem é melhor ou pior, mas para estudo do que existe de predisposição ali, sendo ela kármica ou adquirida, e também estudar como um espírito vê, até onde o senhor consegue ver, e saber também um pouco dessas missões aí. Não há melhor ou pior. É. Não há mais evoluído ou menos evoluído. Não. Existem padrões vibracionais. Sim, sim. Frequências energéticas que eu posso subir ou descer. Para que eu assuma esse formato corpóreo de Hindu, eu baixo o meu padrão vibracional. Thaís eleva o padrão vibracional. E assim acontece a comunicação. Sim, sim. Se for analisar o seu campo, os seus centros de força, vocês se prendem unicamente aos 7 centros principais. Esses centros, eles se subdividem dentro da necessidade energética e das suas necessidades fisiológicas e comportamentais. Você, dentro da análise do seu chakra coronário, tem um chakra bem desenvolvido. Apesar de uma época de sua vida, Vocês muitas vezes questionaram o seu senso de fé. Mas coisas e processos dentro de sua caminhada e jornada evolutiva lhe fizeram ter provas. Você, como um cientista, é muito racional. E você precisa ver para crer. Ou sentir para crer. Hoje, você se permite muito mais a uma dúvida do que antigamente. Então, a sua conexão através do seu chakra coronário hoje é muito mais fácil do que antigamente. E você tem uma grande predisposição de desenvolver cada vez mais esse processo intuitivo. Apesar de vocês colocarem intuição junto do processo da audição, a intuição, ou como vocês falam, sexto sentido, é uma outra capacidade mediúnica. Está ligada ao seu chakra coronário. Você tem uma grande predisposição a desenvolver essa intuição. No momento que você desenvolve por disciplina, ou seja, ser uma mediunidade adquirida, esse controle dos processos intuitivos, você pode expandir para outras mediunidades, como a telecinesia, como o processo sensitivo de reconhecimento local, a ponto de você chegar no ambiente e reconhecer a padronagem vibracional, reconhecer e perceber os rastros energéticos daqueles que ali passaram, seja nessa encarnação ou em outras vidas. Mas para esse desenvolvimento requer disciplina e estudo. Certo. Quando partirmos para o seu chakra frontal, você já tem um chakra frontal evoluído. Você já tem um acúmulo energético nesse chakra. Isso é um indício que você veio com uma responsabilidade de atuação mediúnica aliada a esse chakra. Ou seja, a clarividência, que como vocês separam é diferente de uma vidência. Então, a clarividência seria a vidência externa, uma vidência clara. Essa mediunidade faz parte da sua mediunidade kármica, do seu trabalho e da sua escolha. E aí você se pergunte, qual é a sua missão mediúnica? Vai estar atrelado à sua mediunidade kármica. Certo. No momento que atrelamos o seu frontal ao seu poder de ver, fisicamente, a visão, a audição e a fala estão interligadas fisiologicamente. Sendo assim, você adquire uma predisposição de desenvolvimento mediúnico da clareaudiência e da psicofonia. Ou seja, são duas mediunidades que não são kármicas, mas pelo desenvolvimento da sua mediunidade, a clarividência, você poderá automaticamente desenvolver as duas mediunidades, pois esses chakras estão interligados. Compreende? Sim, senhor. A psicofonia não é necessária à incorporação, como vocês falam. É apenas o uso da sua laringe, das suas cordas vocais. Não irá passar nada em sua mente. Apenas sairá pela sua boca, pela sua voz, a comunicação. Nisso podem se perceber mudanças de tons, pode-se ter a condição de falar outras línguas. Isso vai muito da capacidade fisiológica e memórias akáshicas daquela matéria que desenvolveu essa mediunidade. Quando descemos mais um pouco e vimos o seu tórax, também é perceptível um chakra mais avantajado e com acúmulo energético. O seu cardíaco do chakra dos ombros, dos cotovelos, das mãos e da saída do cardíaco, que fica entre as omoplatas. Ou seja, outra mediunidade kármica. Fazer uso de suas mãos. Fazer uso desse chakra cardíaco. Isso lhe faz ser mais sensitivo. Isso lhe faz ser mais emotivo. Mas você se esquiva no ser racional. Isso lhe dá a condição de desenvolvimento mediúnico psicográfico. Isso lhe dá a condição de mediunidade, como se fala, de cura através de imposição de mãos. Isso lhe dá a mediunidade de pictografia, como a pintura mediúnica. Assim como tantas outras. Quando descemos para o seu chakra do plexo solar, percebemos ele menos evoluído que os demais chakras. Mas não quer dizer que não há nele acúmulos energéticos, mas acúmulos energéticos emocionais, densos, pois por você ser racional, você acumula no seu plexo. Quando descemos mais um pouco, partimos para o seu chakra esplênico. Assim como qualquer pessoa terá esse chakra evoluído. Mas a questão é se você usará ele para reposição fluídica. Ou se você apenas deixará ele para perder densidade fluídica. Esse aprendizado requer disciplina. Ele não lhe dá nenhuma faculdade mediúnica. Ele apenas é responsável pela reposição dos seus fluidos vitais. Partimos para o seu chakra no fígado. Ele é responsável pela limpeza e fluidificação do seu sangue. Ele atua mais a nível fisiológico. Então, toda e qualquer emoção que vá dificultar essa movimentação, esse chakra é responsável por manter a limpeza. Também não lhe trará faculdades mediúnicas, apenas equilíbrio de fluidos vitais. Quando descemos mais um pouco, temos o chakra umbilical. Esse chakra lhe dá uma condição de aterramento, ou seja, esse chakra lhe dá uma condição de desdobramento para níveis inferiores. E no seu caso, você tem esse chakra também desenvolvido com acúmulo energético. Ou seja, você tem uma capacidade de desenvolvimento kármico mediúnico de desdobramentos, tanto para padrões mais elevados como para padrões menos elevados. Como um plano cartesiano matemático, temos o zero, que para vocês seria um nível terreno. Temos camadas positivas para cima e camadas negativas para baixo. Como vocês falam, o céu e o inferno. Quando descemos mais um pouco, temos o seu chakra sexual. Esse lhe dá condição de aterramento. Esse está ligado aos seus medos. Esse está ligado à sua força, pois dele é responsável a manutenção e a movimentação da Kundalini. Ele também vai atuar mais a nível energético e vibracional no seu campo fisiológico. Você também tem ele desenvolvido, mas tem total capacidade de desenvolver mais, a ponto de usar a sua energia sexual como potencial criativo e resolutivo. Quando descemos mais um pouco, temos os chakras nos joelhos e nos pés. Esses chakras são responsáveis pela sua motricidade. Também vão atuar mais a nível físico e fisiológico, a nível circulatório. Está atrelado ao seu sistema linfático, ao seu sistema imunológico. também com alguns acúmulos que lhe geram alguns desconfortos físicos. Mas nada que não se possa fazer um realinhamento e um reequilíbrio dessa padronagem vibracional e aliviar esses desconfortos. Entendeu como funciona a leitura? Sim, senhor. Claro, realmente muito profunda. E daí se pode realmente encontrar muito do que se veio fazer, do propósito de cada um, não é? Sim. Então, para a gente ter uma forma de estudo e comparação, o senhor podia fazer essa mesma leitura do irmão que está aqui do meu lado? Ele já tem uma padronagem vibracional diferente da sua. Sim, senhor. Você entra muito buscando a razão. Ele coloca a razão em primeiro lugar, mas ele é totalmente visceral. Ele aparenta e criou uma casca racional. Você não. Você tem a razão e a emoção. Ele busca esse aprendizado a nível de razão. Ele já tem um chakra cardíaco e coronário muito mais avantajados a nível frequencial. Quando eu falo de tamanho, não falo de diâmetro. Falo de expansões e frequências vibracionais do que o seu, pois ele é muito mais emotivo. Ele se pega muito mais a uma fé. Só que hoje ele atua numa fé raciocinada. Ele acredita que ele vai se ajoelhar, rezar, e as graças poderão ser alcançadas. E sempre acreditou ser assim. Isso faz com que ele tenha uma frequência no coronário maior e mais forte do que a sua. Sim. Ele já não tem uma mediunidade kármica intuitiva. A mediunidade kármica dele é de clara evidência e clara audiência. Ou seja, ele tem o frontal e as têmporas bem desenvolvidas. Diferente de você, onde as têmporas quase não aparecem. Por isso a sua audição seria adquirida. A dele não há opção. Vai ser acontecido, será desenvolvido. Compreende? Sim. Quando descemos para o laríngeo, ele tem apenas o laríngeo desenvolvido a nível físico. Ele tem uma responsabilidade de oralidade, de difusão de conhecimento. Isso faz com que o chakra laríngeo dele seja mais desenvolvido no campo físico, por conta da sua responsabilidade de disseminação de conhecimento. Compreende? Sim. Quando descemos para o cardíaco, como falei, é muito mais expandido. Ele é muito mais visceral. Ele é muito mais sinestésico. Mas mesmo assim, ele não tem uma mediunidade kármica a ser desenvolvida a nível de psicografia. Ele tem imposições de mãos. Os chakras das mãos e dos cotovelos dele são muito mais fortes vibracionalmente do que os seus. Então ele tem uma mediunidade kármica a ser desenvolvida com o trabalho com as mãos, mais voltado para a cura, pelas cores que cintilam em seus chakras, das mãos e dos cotovelos. Quando descemos para o plexo, ele tem um chakra numa equivalência, como dizemos, normal, atuando a nível equilibrador, plexo, baço, fígado, no mesmo formato, umbilical, no mesmo formato. Quando partimos para o chakra básico, o chakra sexual e o chakra terreno, esses muito mais desenvolvidos. Quando juntamos esses dois chakras muito bem desenvolvidos e dispostos energeticamente a nível de fractais, ele tem condições apométricas como karma, ele tem essa responsabilidade mediúnica. E se ele for parar para observar, tudo o que ele busca a nível de conhecimento está atrelado a essas faculdades mediúnicas kármicas. Quando descemos para joelhos e pés, ele tem também chakras desenvolvidos a níveis fisiológicos, a níveis de direcionamento e movimentação. Seria essa a diferença? Claro que sim. Ah, foi difícil fazer essa leitura? Não. Não foi, pois vocês me deram a permissão que assim fizesse. Certo. Quando o senhor olha esse, para quem não sabe, é o amigo que foi o anfitrião meu e do diálogo com os espíritos em Sobral e também aqui em Salvador com a mãe dele, a quem eu agradeço muito. É, quando a senhora olha para... Perdão, o senhor olha para ele, o senhor vê ligação com algum raio? Sim, tanto que foi perguntado se ele estaria efetivamente no trabalho. E qual raio o senhor vê? O dele seria o branco. E qual seria o meu? Se você ficasse a nível definitivo nos trabalhos? Sim. A sua vibração, a sua padronagem seria no marrom. Marrom? E o branco é o raio ligado a quem? À espiritualidade, ao direcionamento, ao centramento. E o marrom? Aos efeitos e processos de saúde psicossomáticas. Nossa, claro que sim. Isso era só se fosse entrar para os trabalhos consigo e com os médicos espirituais desse ambiente de cura, ou é uma coisa associada a ele e a mim para a vida? Da forma que fazemos uso da frequência e da vibração dos raios aqui na casa, com a permissão que nos foi conferida pelos mestres ascensionados, seria aqui. Ah. Pode ser que você vá em outro trabalho, que também façam a mesma associação, e lá a utilização dessa frequência será diferente, podendo ter raios de cores diferentes. As pessoas todas têm uma ligação intrínseca, desde nascença, com algum determinado raio? Não necessariamente. Pronto. Claro. O que determina o espírito que vai trabalhar com aquela pessoa durante a vida? A evolução dele. As suas programações kármicas. Uhum. As suas responsabilidades adquiridas. A sua consciência evolutiva como espírito. A sua caminhada como um ser encarnado. Considerando o que o senhor viu numa pessoa como eu e o que o senhor viu numa pessoa como ele, que tipo de recomendação o senhor daria a cada um para se desenvolver ao nível de executar a sua mediunidade kármica com o devido respeito e consideração? Isso eu diria para qualquer pessoa. Estudo e disciplina. Seria a meditação uma forma de desenvolver mediunidade? Sim. Por quê? No momento que vocês estão nessa densidade da matéria física, tudo no corpo de vocês parte-se do cérebro. Se tudo é energia, como o seu cérebro se comunica? Através de choques eletromagnéticos. Então tudo parte do seu controle, da sua mente. Claro que sim. De que forma vocês auxiliam individualmente, desincorporados, a uma pessoa como eu, por exemplo, ou como ele, nesse momento da minha mediunidade, do meu aflorar e do dele, no caso, um exemplo. Nas intuições, nos direcionamentos do seu caminhar, da sua jornada evolutiva, das suas escolhas e no seu auxílio a nível de padronagem vibracional. Mas o seu mentor pode atuar de uma forma diferente que eu atuo. Afinal, para que possamos atuar como mentores espirituais, nós aprendemos. Como vocês falam, fazemos um curso para assumir essa responsabilidade. Claro que sim. Quais são as maiores dificuldades que os seres humanos colocam a vocês que vêm na intenção de nos ajudar? Não compreendi. Os seres humanos colocam dificuldades quando vocês vêm nos ajudar que impeçam vocês de fazerem o trabalho de vocês a com crença. Maior sucesso? A crença. A vocês crença? Pedem muito, mas quando intervimos, vocês não aceitam. Vocês pedem muito, questionam muito, e quando são direcionados, vocês não aceitam a resolução que vem. Pois vocês querem a que vocês querem, e não a dos desígnios de Deus. Qual é a diferença entre aquilo que queremos e os desígnios de Deus? A diferença entre o que você quer é a sua vontade, o seu ego, como uma criança birrenta batendo pé. Os desígnios de Deus são os planejamentos dentro do seu processo reencarnatório. É legítimo a gente desejar o que quer e não aquilo que é desígnio de Deus, sabendo que entre Deus e nós existe uma infinita distância de sabedoria? Sim, não é errado. Não é à toa que existe uma lei primordial, chamada livre-arbítrio. A diferença é que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso grande governador espiritual, quando se juntam e direcionam dentro das hierarquias da espiritualidade, para que a jornada evolutiva de vocês, de todos nós, seja sempre a mais doce e a mais amável possível. Isso não quer dizer a mais fácil, mas a mais amável, pautada na amorosidade. Mas vocês insistem em sentir e não crer. Isso faz com que muitas vezes seja mais penoso. Todos nós encarnados somos igualmente importantes na sua visão? Até aqueles que não têm mediunidade, ou que têm e não desenvolvem? Não há aqueles que não tenham. Ah. Todos têm. Todos são importantes, não para mim, mas para o Cristo. Se não fossem, aqui não estariam. É como um grande formigueiro. Como as formigas trabalham? Com paciência, resignação e direcionamento. São vários elos interligados. Quando falo que precisam abrir a mente de vocês, é nesse sentido. São elos vibracionais que interligam cada um. No momento que compreendem e internalizam essa realidade, vocês conseguem perceber os efeitos de cada um sobre si e de si sobre cada um. Claro. Quando o senhor fala de Jesus, sente-se um profundo respeito. O que lhe fez ter essa, entre aspas, veneração por esse espírito? Sua amorosidade, seus ensinamentos, sua resignação, sua jornada, o aceitar assumir essa responsabilidade de grande coordenador desse grande universo, dessa Via Láctea. Mas vocês se prendem à Via Láctea apenas aos planetas. Mais uma vez falo, precisam abrir a mente. Claro que sim. Quando vai ser o primeiro contato com os extraterrestres? Já existe. Vocês que não acreditam. Está aí. Afinal, o que é extraterra? Se for assim, você está tendo contato com seres extraterra no momento que dirige um trabalho coordenado por seres espirituais. Sendo assim, já não há um contato com extraterrestres há milênios? Sim. Então essa pergunta é redundante. Então vamos reformular. Quando haverá o primeiro contato público confirmado de que existe vida em outros planetas e vocês aparecerão publicamente? Aparecemos publicamente, mas vocês precisam entender que não acharão vida em outros planetas no mesmo formato e densidade que a de vocês. Claro, entendi. Como a pessoa... É possível a pessoa se curar, a autocura? É possível no momento que não existe um processo de reajuste kármico. Ah, realmente. É engraçado a sua surpresa por algo que você já sabe. Então. Como que o ser humano se surpreende tanto com algo que já sabe? Pergunta que não sei lhe responder. Pronto, entendi. Qual seria, pro dia de hoje, a sua mensagem final? É necessário para toda a humanidade disciplina, amor próprio, resignação. Todos os terráqueos se acham os detentores da razão. É como se tivessem voltado para o egocentrismo, onde tudo roda ao redor do umbigo de cada um. E se está matando o planeta. E se está matando a psicosfera. E isso interfere energeticamente em todo o universo. Isso não adoece só a humanidade terrena. Isso não adoece só a humanidade terrena. Adoece a todos os outros seres que vivem nesse universo. Adoece todos os outros seres que vivem nesse universo. Assim como adoece aos seres que vivem em outros universos, que formam os multiversos. Quando falo e peço com clemência que abram a mente das conexões energéticas e vibracionais. É nessa seara. Muitos não trazem amor pela sua casa, que é o seu corpo. Como terão amor pelo planeta? O planeta clama, o universo pede misericórdia. Não há mais prazo a ser dilatado. É preciso que a mudança aconteça. Mas existe uma lei universal, que é o livre-arbítrio. E isso depende de cada um. Graças a Deus. Qual o que é... Uma última questão. O que é o diálogo com os espíritos para o Senhor? Uma forma de acessar aquelas pessoas incrédulas, se assim podemos dizer. Assim como você era. E se permitirem ao menos a questionar se existe algo mais. Por isso o seu viés é todo voltado para a ciência. Assim você tem argumentos e comprovações palpáveis. Valeu. Fato. Graças a Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo consigo e pela oportunidade de podermos nos conhecer um pouco mais pela vossa bondade, da vossa caridade e por ter disponibilizado desse seu dom, desse seu conhecimento e investimento do seu estudo. Eu que agradeço a oportunidade pela troca. Afinal, também aprendo. A minha missão com esse planeta é auxiliar os espíritos sofredores